3191, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3191. 3191, autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5045 no transponder. Afirmo, 380, nível autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, via rota do plano de voo, decola da pista 10 no perfil da Dael, Lida, depois Príncipe. O controle de saída 120, decimal 8 e o transponder 5045. 3191, eu estou pedindo uma correção do coordenação do nosso centro para nível de voo 340. 340, só o instante de coordenação, então 3191. Em aproximação, confirme pouso na 10. Autorizar, circula para 17. Procurou até aquilo, está autorizado. Plano de voo cancelado aos 34, base pela direita, parte final da 17. Ajuste no 020, vento 200 graus, 149. Certo, essa fala até aqui. O Delta linha, decola sem parada. Autorizado, nível 340, conforme solicitado. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, espécie, lamento, são 3191. Mike Eco Delta, decolado aos 36, controle 120.8. Ciente, 120.8, Delta, graças à volta. Hotel, corrigindo Oscar, hotel Kilo, autorizado pouso 97, cheque trem, vento 220 graus, 159. Autorizado pouso 17, Oscar, hotel Kilo, passado e travado. Controle, o Mike Eco Delta decolou, está agora curvando à direita, corredor axé, vai manter mil pés, Manati, tá? Eco Delta, está livre em mil pés, direto Manati, reportando na 20ª milha. Gente, mil pés, direto Manati, reportará na 20ª milha, Delta. TP5220 cleared down to 2000 feet cleared. ILS X-ray procedure report on localizer. Altimeter setting 1020. 2000 feet to clear ILS 1020, call him. Aquilo no solo 34, confirme parte 4, parte 5. Escuta até o quilo, na minha escuta até o corte. Está autorizado. Venha 740, completa ILS X-ray, chamando torre 1 no 8 decimal 95. 2,95, seja. Web 6740, cordial, boa tarde. Web 6740, boa tarde, continua a aproximação, ainda não adotado. Já temos campo à vista. Tráfego avistado, autorizado pouso na 1-0, vento 230 graus, 159. Pouso, 740. Line 35 teachers here. 5220, complete ILS X-ray, procedure in Colonel Tower on 118 decimal 95. 118 95, hello. Colonel Tower, good morning, 335 teachers. 220, continua a aproximação, agora não está livre. Soma 1, 3, 5, 2, 2, 0. TP 5220, continue your approach, expected, will navigate. 5, 2, 0. Para push back no aumento, gate 1, azul 4207. Azul 4207, autorizado, reporta ataque. Autorizado, respeito, aumento, azul 4207. No solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 129, 741. Juliette, Alfa Kilo, é o controle, está voltando a escuta. Decolado de Veracruz agora ao 39, 39. Vai acender inicialmente, caso não haja problema, inicialmente a 45, tomando proa de Elefa. Ou a posição subsequente lá, que é óbvio. O nível final é 4 ou 0 na Astro Zulu 21, visto que a bala mais sábio. Ainda não dispomos do seu plano de nosso sistema, Papa Kilo. O senhor efetuou com a sala IA Salvador em outro local? Não, sala IA Salvador, estimado escapo fora. De Vitor Romeu, 1400. Certo, seu destino é? Guerra Bravo, Mike Tango, nível 430, perdão, 430, pelo Zulu 21. A gente consiga direto Elefa, submantenha o 190, aguardando o código transponder, não temos tráfego no setor, Juliette, por aquilo. Ok, 190 inicialmente, na proa de Elefa. Constante para iniciar o push no 05, coordene com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Webjet, já no táxi, próximo da Taxi Kilo, após a mesma ingressar no Juliette, está livre o pushback de sinalamento e a porta táxi. Afirmativo, após a aeronave da Webjet, está, no Juliette está autorizado o voo 1777, certo? Vigilância radar, Pastor 17. Five-two-two-zero on the ground at 4-4, vacate runway to right side. Ground control 121 at 109. Right side 121 at 109, 5-2-0. Alpha Kilo, April number 3. Alpha Kilo, April number 3. 5-2-0, roger. Solo, 103-191, posição meia para a pushback acionada. 103-191, posição meia, 12, autorizado, reporta ataque. Autorizado, pushback acionamento, 103-191. Informa 108 a bordo, autonomia 0345, alterna Campinas. Azul 4207, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1019, agora em bom voo. Autorizado táxi Índia Alfa, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 18.95, altímetro 1019, azul 4207, bom dia. Aquilo tem livre ascensão 430 e após elefa vai voar sagaz. Estou aguardando o contato radar. Informativo, livre 430, ascensão, após elefa voa sagaz. Estabelecido agora, passando 13 mil pés em ascensão 430, Juliette Alpha Kilo. Já já vamos transferir para o centro Recife. Ok. Torre Salvador, bom dia, do 4207, quanto espera da 10, pronto. Azul 4207, bom dia, autorizado em linha, decolada 10, vento 2, 40 graus, 189. Autorizado decolagem pista 10, azul 4207. Paulo Salvador, gol 1-777 com 1-68 para vir, 2 horas e 50 de autonomia, altena com 5, pronto para ataque. 1-777, uma restrição agora após a decolagem, estará restrito ao nível 100 até 30 milhas ou liberação do controle Salvador, ok? Afirmativo, então após decolagem, ficar restrito a 100 a 30 milhas ou liberação do controle, gol 1-777. Firmo táxi autorizado via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 100, ponto de espera torre em 1-18, decimal 95, o ajuste 10-19, um bom voo, gol 1-777. Afirmativo, autorizado, então via parte principal, Indy Alpha, pista 10, 1845, 1019, grato, uma boa tarde para cá. Corrigindo, 1-288, alterna 260. Restrição 288, 260, até a volta. Tango India Mike Alpha, o controle não escuta prosseguir. Sigo 0133, prossigo no 1500 pés via corredores. India Mike Alpha, confirme o PLB. Ju 4207, decolado 50, controle 120, decimal 8. 208, azul 4207, bom dia. Solicitado, India Mike Alpha. No momento, após a decolagem, vai manter o nível 100, estará restrito ao nível 100 até 30 milhas do VOR de Salvador ou até a liberação do controle, ok? Estimativa, manter a prova de decolagem até 30 milhas ou liberação do controle, usa 3191. Só confirmando restrição até o nível 100, ok? Nível 100 até 30 milhas do VOR de Salvador. Entendido, eu falei errado. É o 100 até 30 milhas, obrigado. 3191, trocado. Gente, táxi autorizado via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo, tanto 3191. Afirmativo, Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, com o ponto de espera 1895, 10-19, 3191. Boa tarde, gol 1-777, pronto, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1777, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0, gol 1-777. Sobe ao 3191 da data novamente. Prossiga, tão 3191. Uma dúvida aqui sobre essa autorização. É 100 por 3, né? 30 milhas mantendo a proa ou o perfil? O perfil da subida da El, ok? Mantém o perfil, porém restrito até o nível 100, até 30 milhas ou liberação do controle. Mike Alpha, troca seu código para 0134. Uno 777, decolador 54, controle 120, sinal 8. 208, grato, uma boa tarde, voo 1337. Lima confirma o pátio. Back. 00, a série dela. Afirmativo, restrito a 1-0-0, voo 1337. O tráfego mencionado anteriormente está agora de 1 para 2 horas, 11 milhas, rumo nordeste, mantendo 110, é um Embraer 110. Sente, azul 4207. Mike Alpha, o contato radar estabelecido passando 4.800 pés. Índia Mike Alpha. Curva esquerda, proa 080. Nesta proa, intercepta o curso localizador. Reportando ideal de descida. Índia Mike Alpha. Esquerda 080, limitado ao curso localizador e vai apontar o ideal de descida, Mike Alpha. Utilizado para João Durval, Serra Novembro Juliette Delta, nível 120. Decola da pista 107 com curva esquerda no perfil da saída Lotar. O controle em 1-20-8, a torre em 1-18-95 e aciona 5037 no transponder. Sobe ao 360-04207. A bordo, aeroestácio, alinhamento, táxi, decolagem com a torre 1-18-95, o ajuste 1-0-9, um bom voo. O vento 2-10 graus, 099, tram 3-191. Informação para 4. Webjet 5728, informação em curso a Lima, Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Na cola da 1-0, com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-20-8 e aciona 5066 no transponder. 11 horas, meia dúzia de milhas. Rumo Nordeste, mantendo 110, o equipamento Embraer 110. Vamos ativar a possibilidade de uma vetoração para continuarmos a subida, senhor? É, agulizar, comandante, já está muito em cima para dar um vetor aí. Tudo mantém a 1-70. Ok, Lato, gol 1-37. Índia Mike Alpha, desça para 2.000 pés. Voltímetro, 1019. E reporte estabilizado no curso do localizador. Alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5-4-2-0-7, bom dia. Boa. Controle Salvador, 3-1-9-1-3-3. 3-1-9-1, contato radar na decolagem, suba restrito 1-0 na saída da EL. 1-0 restrito na saída da EL, 3-1-9-1. Voo 1-777, já cruzou com o tráfego mencionado anteriormente. Nível ascensão 340. Afirmativo. Visual com o tráfego, já cruzamos. Ascensão nível 340. Autoriza o 320 como final, senhor, para nós? 320, vamos coordenar com o Recife, aguarde a confirmação. Obrigado. 1-7, Lagoa. Está aprovado, gol 1-7. Lembra a sanção 320, gol 1-7. Bom dia, prossiga na chegada Mares, desça para 3 mil pés, o altímetro 1019. Seguindo na Mares, 3.1019. Está livre, Itap, presente? Está livre, direto Itap. Posto na minha 200. Estou de Itap, na minha 200. 91, liberado, ascensão 340 na Cerebelo. 340-3191. Muito bom dia, azul 4466, seguinte informação Lima para Ineos, 160, pronto na cópia. 1777, chega agora o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1251-1-3-2-5, gol 1-3-7, direto? 1-3-3-2-5, a secundária, voo 1777. Ah, tudo bem, desculpe, 1-3-3-2-5, grato. Autorizado no mil pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé. O controle em 1-2-0-8, a torre em 1-1-8-9-5 e aciona o padrão 0161. Parte 4, acionamento táxi, decolagem, transfere agora a torre, 118.95, ajuste 1019, um bom voo, Victor Mike, Quebec. Solo é o azul, 4463, linda formação Mike, para Ilhéus, 1-60. Azul 4463, informação Mike, Ilhéus, autorizado nível 1-60. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5067 no transponder. Autorizado conforme requerido para Ilhéus, nível 1-60, decolando da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda e após Ilhéus. Controle de saída 1-2-0-8, aciona 5067. Azul 4463. Correto, portão 3, chama pronto. Espera, acionamento azul 4463. Acionar pronto.